Pode esperar, pronto. 802. Livre a linha de decolar. Vento 120 graus, com 19, 5808. Linha de decolar, 5808. Desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil e 14, 8 no 4. P5808, decolou os 29, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia. Júlio Web 5808. Objeto 5808, contato radar, subir para o 340 vigilância. 34 vigilância, Web 5808. Pet final, chame torre no 86. O 995 chamando Salvador, confirme. Está avisado sinal, pessoal. Avistado. Reporte com cheque de trem, 120 graus, 629. Pista úmida, o voo 995. 995, cheque trem, pouso livre, 120 graus, 629, pista no zero. Livre pouso, trem embaixado travado, 5808? Tô certo. Pode voar direto Nibru ou Vito? Pode. E LS 1804? 1804, complete final, chame torre 186. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, voo 804. 804, bom dia. Avistado, continue na aproximação. Informarei pista livre, 120 graus, 612 nós. Pista 1, me deu no 804. Guardando, está livre, 804. Cinco, Solos 35, libere a próxima direita e táxi via Alfa, Juliette até o portal 612, 1995. Alfa, Juliette, 5808, chame sempre Recife, 1251. Alternada no 3325 para voar o Vito. Q251 no 3325. Q04, cheque trem, pouso livre, 10, 120 graus, 629. Baixou e travou, livre pouso, 1804. 804, Solos 38, libere à direita, táxi Alfa Juliette até o portão 5, não me escuta, gol no 804. Direita, Alfa Juliette, portão 5, não me escuta, gol no 804. Bom dia, gol no 897, tem informação Foxtrot. Dia gol no 897, chegada BOF, aciona identificação, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, chegada BOF, no 897. Motor de Salvador, gol no 715, feito da Fox. Salvador, gol no 715, feito da Fox. 715, acende identificação. Identificou no 715. Sete no 5, autorizado a chegada bom, chama ideal de descida. Livre bom, chama ideal de descida, gol no 715. Bravo Salvador, Gol 9715 para a descida. Gol 9715, desça para 060. Autorizado 060, Gol 9715. Guarulhos. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 10 com curva à direita, saída da Euleda, depois voa direto à posição Eudes. Frequência do controle 11935, seu código transponder 5116, o TAM 31719. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva à direita, da Euleda, Eudes. Controle 1935, aciona 5116, TAM 31719. Forme pronto, puxa acionamento 3171. Bora. Salvador, bom dia, Gol 607, está cruzando 230. 607, assina identificação, chega da ponta e desce mantém 070. 070, 1607. 7 Gol, desce para 2.000 pés. Autorizado 2.000 pés, Mi 14. Reporte na final da pista 90. 2.000, Mi 14. Reportará na final Gol 9897. Bom dia, sua identificação, autorizado chegada bom, se desça para o nível 080, ajusta o altímetro na 04, deslace. 04, chegada bom, desça para 080, Atinge 060, gol 1975. Pede no sigla, desça para 3.000 pés. Ajuste 904. 3.000 pés, 1014, gol. Estabilizou o localizador 1897. Complete a aproximação, chame torres 386, bom pouso. 386, obrigado. 1.7 no 5, corrigindo, desça para 2.000 pés. Informe o localizador. Para 2.000 pés, reporta no localizador, gol 1.7 no 5. 1.607 da gol, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 1.607. Voltando 3859, desça para 4.000 pés. 4.000 pés, Salvador, boa, bom dia, Papa Romeu Serra, Papa Gisele.